para o monte e não vejo refúgio. Ao olhar para o mar, refúgio não há. Ao olhar para o homem, vejo indecisão, só tristezas e desilusões. Ao olhar para o vento, vejo um furacão. Ao olhar para as rosas, nele refúgio há. Ao olhar para estrelas, seu brilho distante. Ao olhar para a lua, vejo seu clarear. Ao olhar para o sol, como é ofuscante, nele refúgio não há. Ao olhar para estradas, contemplo as pedras. Ao olhar para trás, tristezas tenho. Ao olhar para cima, vejo Jesus, só nele refúgio há. Ao olhar para os jovens, eu vejo conflitos em suas vidas ditadas. Ao olhar